Ana de um paredão, tá? André Civil. Esse era de um paredão. De Ibicoana. Ana, história 2021. Vem comigo assim, ó. A gente anda de carrão, a gente anda de motão. As chucas não aguentam, porque nós é patrão. A gente anda de carrão, a gente anda de motão. E as chucas não aguentam, porque nós é patrão. Quando vê o Nandinho tocando no paredão, dá um cidadão, dá um cidadão, dá um cidadão, aqui pro seu patrão. Dá um cidadão, dá um cidadão, a fisita vem assim, ó. E dá um cidadão, dá um cidadão, dá um cidadão, aqui pro seu patrão. Dá um cidadão, vem assim, ó, alô, uma percussa. E dá um cidadão, dá um cidadão, dá um cidadão, aqui pro seu patrão. Dá um cidadão, e aí, Mr. M, vem assim, ó. Elas colam com Luan, porque ele dá condição. Elas colam com Mr. M, porque ele dá condição. Quando vê o Nandinho tocando no paredão, dá um cidadão, dá um cidadão, dá um cidadão, aqui no paredão. Dá um cidadão, dá um cidadão, ah, fiz um para não, vai. E dá um cidadão, dá um cidadão, dá um cidadão, aqui pro seu patrão. Dá um cidadão, isso, bebê, vê assim, ó. Sola Mr. M. Isso é Nandinho Paredão, viu? Repertório novo. Pressão mundial. E assim, ó. Alô, meu parceiro, Conquista CDs. Alô, Alisson CDs. Carretinha Melodia. A gente anda de carrão, a gente anda de motão. As chucas não aguentam, porque nós é patrão. A gente anda de carrão, a gente anda de motão. As chucas não aguentam, porque nós é patrão. Quando vê o Nandinho tocando no paredão, dá um cidadão, dá um cidadão, dá um cidadão, aqui pro seu patrão. Dá um cidadão, dá um cidadão, e aí, bebê? E dá um cidadão, dá um cidadão, dá um cidadão, aqui pro seu patrão. Dá um cidadão, dá um cidadão, isso, vida, vai. Dá um cidadão, dá um cidadão, dá um cidadão, aqui pro seu patrão. Dá um cidadão, dá um cidadão, e aí? Dá um cidadão, dá um cidadão, dá um cidadão, aqui pro seu patrão. Dá um cidadão, dá um cidadão. Caetia R10, das CDs. Alô, parceiro Leandro Divulgações. Esse solinho vai ficar na sua mente, viu?